Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. Mário Cesarini, O Navio de Espelhos. O navio de espelho não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, diz-se-ia que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada, nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo o que transporta. E no mastro espelhado, uma espécie de porta. Seus 10.000 capitães têm o mesmo rosto, a mesma cinta escura, o mesmo grau e posto. Quando um se revolta, há 10.000 insurretos. Como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala o corpo sobre os mastros e escruta o mar do fundo, toda a nave cavalga como nos passos astros, do princípio do mundo até ao fim do mundo. Mário Cesarini de Vasconcelos foi poeta e artista plástico e hoje é considerado um dos expoentes máximos do surrealismo português. O pai queria que Cesarini se tornasse ourives, mas o poeta não queria seguir a mesma profissão do pai e estudou artes decorativas. No final dos anos 40, Cesarini viajou até Paris e conheceu André Breton, o que fez com que nesse mesmo ano fosse criado o Grupo Surrealista de Lisboa pelas mãos de Cesarini, Alexandre O'Neill, entre muitos outros nomes de relevo. Este grupo surgiu como forma de protesto contra o regime salazarista e contra o neorrealismo dominado pelo Partido Comunista Português. Já na década de 1950, Cesarini dedicou-se sobretudo à poesia que escrevia nos cafés. Uma poesia espontânea, subversiva, que contestava comportamentos e princípios considerados normais no campo do pensamento, da cultura, dos costumes e do erotismo. Foi também nesta altura que começou a ser incomodado e perseguido pela polícia, muito em parte por ser um homossexual assumido. Já nos últimos anos de vida, Cesarini ganhou o Grande Prémio EDP em 2002, 3 anos depois o da Associação Portuguesa de Escritores e a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, entregue por Jorge Sampaio em 2005. Em 2006, Cesarini morreu vítima de doença prolongada com 86 anos. Hoje é um dos mais emblemáticos vultos da cultura portuguesa do século XX. De profundis, amamos. Ontem às 11 fumaste um cigarro. Encontrei-te sentado. Ficámos para perder todos os teus elétricos. Os meus já estavam perdidos por natureza própria. Andámos 10 km a pé, ninguém nos viu passar, exceto, claro, os porteiros. É da natureza das coisas ser-se visto pelos porteiros. Olha, como só tu sabes olhar. A rua, os costumes, o público, o vinco das tuas calças está cheio de frio e há 4.000 pessoas interessadas nisso. Não faz mal. E abracem-me os teus olhos de extremo a extremo azuis. Não vai ser assim durante muito tempo. Decorrerão muitos séculos antes de nós, mas não te importes. Não te importes muito. Nós só temos a ver com o presente perfeito. Corsários de olhos de gato intransponível. Maravilhados. Maravilhosos. Únicos. Nem pretérito. Nem futuro. Tem o estranho verbo nosso.